Então, cadê o Dico? Japonês? Felipe? Alguém? Não tem ninguém. Acabou aquela equipe que a gente tinha no começo, aquela merda. Só sobrou os Vamos novos. ligar para os estagiários. Vamos ligar para os estagiários. Alô, Jason? Fala. É, então, cara, a gente tá aqui, tá ligado? Beleza, é hora de convocar os membros honorários, então? Isso aí. Então vamos lá, ué. Tem eu e tem quem mais? Vou ligar pro Victor também. Alô, Victor? Como vai, Galisteu? Você ganhou 1 milhão de reais. Você acaba de ganhar 1 milhão de reais. Isso. Então, velho, o pessoal todo saiu aqui do hall, a gente tá precisando de alguém pra gravar. Pra fingir a porta. Ô, estamos aí, né? Então, chega aí. É, que mais? Não, deixa que eu ligo, pera aí, eu vou ligar agora. Pegar os números aqui, só tem 5 números, pera aí, tá tocando. Alô, Altemar! Alô? Tudo bem, senhor? Olá. Como é que você tá? Eu vou bem. Pega um sinal melhor desse de internet e a rádio. Eu tô em que lugar aí na lista dos reservas? Ixi, deve ter faltado muita gente pra me chamar. Pô, cara, deixa eu ver aqui. Eu como reserva, a partir do momento que você tem um login, cara, você tá na lista dos reservas. Qualquer um dos 13 milhões que tá online agora no Skype, 8 milhões, eles são os reservas. Na verdade, cara, é que você recebeu uma cartinha pro Comic Pod, foi sorteado, entendeu? E esse é o seu prêmio. Se você responder as nossas 533 perguntas certas, você ganha um personagem no Comic Man. Isso deve ser um insignificante pra quem tá ouvindo agora. Tem nego que tá se matando por 533 pra conseguir o herói. Tu vai ver, vai ter nego mandando e-mail pra responder essas 533. Vou começar a formular aqui, então. Isso, beleza. Então já pode apertar o botão aí, Altemar, aperta o botão pra nós, pra começar a gravação. Meu botão aqui é meio fundo. Por que é só o Dico que faz tique? Os outros caras, eles fazem um efeito sonoro perfeito. Só o Dico faz tique. Beleza, aperta o botão aí. Ele ligou os dois gravadores. Fudeu minha mão. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. Errol. Kajima e Chapulesco. Felipe Morselli. Victor. E os super gêmeos. Inominável e Geyser. E o fiel macaco. Dico. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Os super amigos. What's up, galera? Estamos começando mais um Como Pode, esse aqui número 12. Eu sou o Matheus Kajima e hoje eu tô aqui com o Erron, o Geyser, o Victor Ricari e o Altemar, né? Então... É isso aí, Estados Unidos. Eu ia falar hoje uma das maiores sagas da Marvel, que tinha muitos pedidos de comentários e e-mails pra falarmos dela, que é a Guerra Civil, e a gente volta depois desse... Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um... Olá, seus leitores safados do Como Que Pode. Estamos de volta para mais uma leitura de e-mails malditos. Estou aqui com o Vitor, nosso integrante mais novo. Quer dizer, na verdade o mais novo é o Kajima, porque ele é moleque, mas tudo bem. Olá, aqui venho gravar aqui, né? A gente está de manhã, uma quarta-feira, a gente está fazendo coisa muito melhor, mas a gente está gravando. E eu quero que vocês mandem e-mails, seus vadios. Nossos leitores estão nos decepcionando, eles não gostam mais. Eu também não gosto deles, quero que eles vão pro inferno. Não, é que você não tá participando, aí eles vão começar... É que eles falam assim, pô, quinta-feira vai ter o Felipe no podcast, quinta-feira vai ter o Felipe. Aí não tem. Aí eles, já foi algumas exceções, então, não vou mais desistir dessa porra. O cara me falou que eu tenho a voz de um jogador chamado Neto, mas eu não sei quem é esse cara. É aquele, acho que eu sei quem é. Acho que eu sei nada, eu não conheço futebol, o Erlon deve saber. Então, foda-se. Leia os recadinhos desses maldos. Antes de tudo, recadinhos aqui, o ZBcast, que é o podcast RPG, essa semana fez um destrinchando o sistema GURPS com um módulo de super-heróis. Eu ouvi ontem o podcast, tá bem legal, confiram lá, o link tá no post, então confiram e já era. E segundo recadinho, tá aqui, Argcast número 007, top animes com Erlon e Kajima. Agora você imagina Erlon e Kajima falando coisas que não são de HQ, né? Imagina não a qualidade. Não deve dar assunto. É, pulem a parte que o Erlon e o Kajima falam, assim, esqueçam que eles existem no podcast. E terceiro e último recado, se não haverá mais funk no podcast, aquilo só foi uma brincadeira, e se você não gostou também, não posso fazer nada, não é culpa minha que você tá ouvindo, então se você mandar e-mail sem ouvir, tudo bem, você me elogiando, falando da sua irmã, qualquer coisa, tudo bem. Que é isso? Agora, comentários. Eu vou ler o comentário do Altemar Gavião. Cara, eu espero que esse não seja o nome verdadeiro dele. Ele disse o seguinte: o Pantera Negra é o da Marvel, o boxeador com I, o que é um absurdo, da Sociedade da Justiça é só o Pantera. Eu queria fazer uma observação pro nível dos nossos leitores, que é uma vergonha. O cara escreve o boxeador com I, cara. É a pressa. Não é, isso me decepciona. Você deveria fazer aula de português, senhor Gavião. Ele disse que o Gavião Arqueiro morreu, voltou de novo e agora se chama Ronin. Isso é verdade, eu tô lendo Vingadores, é esse fato se confirma. Ele não é tão burro assim. E sei lá, tô igual Steve Wonder, né? Nem li, saca? Então eu posso comentar muito sobre isso. Que Steve Wonder tem a ver com isso, cara? Ele é cego, então eu também não li, sabe? Ah, meu Deus, cara. Isso merece uma risadinha de Chaves depois. O próximo recado é do Fábio Ciccone, Qualquer coisa, seja o nome dele. Não, né? Sei qual é o nome dele. Ele diz o seguinte, que o Demolidor tem sim poderes. Ele não tem simplesmente sentidos aguçados, mas ele tem o radar. Escuta um alfinete cair do outro lado da janela, aliás, da sala. Pô, tem uma pequena diferença de janela e sala. Claro que toda a capacidade de luta dele veio de treinamento e tal, mas vai lutar contra um negro que tem radar e consegue sentir o deslocamento do ar causado pelo movimento da sua mão antes de você atingir o soco. Ah, e o Clint Barton, a.k.a. Gavião Arqueiro, já voltou e atualmente faz parte dos Vingadores Renegados, que ele se recusa a se registrar, mas atua com o codinome de Ronin, como disse nosso amigo Gavião ali em cima. É. E era um H na testa dele, de Rock Eye. Ok. Obrigado pela informação. Muito obrigado, Fábio Ciccone, que sempre está mandando nossas caneladas, podcast watch. Ele mandou caneladas. O que ele falou no podcast do Watchmen? Ele corrigiu algumas coisas que você falou, cara. É mesmo? É. Ah, é a vida, velho. Eu sou uma enciclopédia defeituosa. É, tudo tem bugs, né, cara? O Jackson, agora o comentário do Jackson, que não é nem Antunes, nem do Pandeiro. Então a gente vai chamar ele de Michael Jackson, que é pedófilo e feio. E não tem nariz. É, então, lendo aqui, já que valeu apontar heróis de HQs, games, seriados, já tá inventados, o tal de Rosquete que o Erlon falou. O Erlon não vai ficar feliz quando ele disso. Quero dizer que faltou o mais foda de todos, Tex Willer. Talvez vocês não conheçam, mas ele é publicado faz uns 40 anos aqui no Brasil, com vários títulos, sendo que o principal já está quase no número 500. Ele é um cowboy do Velho Oeste, ranger do Texas, chefe dos índios navarros. E é simplesmente o cara sem poderes mais foda que existe. Ninguém ganha dele em tiro, na porrada, na faca e no ar. É, acho que já citaram pra mim colocar na minha lista, porque me chamaram de última hora. O Tex, assim, eu só conheço a capa, eu sei quem é, aquele cara que usa uma roupinha amarela e tudo mais, mas sei lá, é o típico filme que meu avô... Filme não, HQ que meu avô ia gostar. Não sou muito indício. Bang Bang. Desculpa se eu não conheço, mas... Desculpa, mas ele é o Oré. Então, finalizando, muito obrigado quem comentou. E quem não comentou e nem mandou e-mail, quero que vocês comentem. E porque pra fazer o trabalho do Erra não vale a pena. Isso. E as minhas horas na frente do computador fazendo a pauta. Muito obrigado. Ai, ai, ai. E eu espero que vocês mandem fotos das suas irmãs ou dinheiro pra mim. E tenham primas suecas também. Então fica aí com o próximo Comic Pod sobre, não sei, não participei. Guess View. Ah, credo, ainda bem. Ixi, que foi muito, que teve muitos problemas, mas independentemente confira. Então, né, alguma consideração, Felipe? Não, eu não tenho nenhuma consideração pro nosso leitor, quer que eles morram. É, e que eles deem dinheiro pra gente, que a gente fique rico. I get rich and the poor must pay up. Friends and family give me the energy. Love all of them and still love me enemy. No matter what I say, what I do, they can't hold me. Hey! You can take me high, you take me high. Just mutate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. É, voltando dos e-mails, Vamos então começar pelos dados técnicos. Nos Estados Unidos foi publicado pela Marvel Comics, aqui no Brasil pela Panini. É no total de 7 edições no formato de série limitada crossover, que juntou milhares de heróis, né? Foi publicado em 2007, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil acho que foi no ano passado, 2008. Personagens principais, né, tipo, não diria que é o Capitão e o Homem de Ferro, mas é uma saga muito grande, né, que envolve praticamente todo mundo do universo Marvel, então não tem um personagem principal em si. É pelo Mark Miller, desenhada pelo Steve McNiven, o colorista foi o Maury Hallowell, o editor... chefe, por incrível que pareça, foi o Quesadão. Não cagou na retranca dessa vez? Não. O editor foi o Tom Brevoort. Os assistentes editores foram Molly Razor e Aubrey Sisterson. É, a sinopse de Guerra Civil é basicamente assim. São um grupo de heróis. Heróis que estão não estão na ativa no momento. São heróis de baixo escalão. E capturando vilões, assim, o Hatshaw. Ah, esse grupo de heróis se chama os Novos Guerreiros. Que eles eram uma equipe, assim, assim, dos anos 80. Eles estavam bem caídos. Na verdade, eles nunca tiveram em alta, mas... tinha alguma popularidade antes. Atualmente eles estavam jogados às baratas e começaram a fazer um reality show pra ver se levantava o status deles na Marvel. Só que durante a gravação de um desses episódios em que eles caçavam super vilões ao vivo na televisão, acabou gerando uma tragédia aí que vocês vão ver em Guerra Civil. O Nitro, né, o antigo inimigo Capitão Marvel, que escola, matando 900 pessoas, sendo que dessas 900, 800 eram crianças. Isso sendo filmado, né, pra todos os Estados Unidos. O que é ouvir. E uma coisa que até hoje eu não entendo é como uma pessoa descobre que tem poder de auto-explosão. Primeiro ele vai no almoço, ele almoça, come feijão, repolho, ovo cozido, aí ele vai no banheiro, aí ele testa o quesito explosão, combustão gasificada do anal. Almoço. Anal. Aí ele senta no vaso e testa. Se ele conseguir soltar uma bufa e estourar o vaso, ele tem poder de explosão grande. Se ele não conseguir explodir, ele não tem explosão grande. É assim que funciona. Pois é. No caso, aí levando uma escola com 800 crianças, acho que o quesito explosão dele... Esse eu acho que ele comeu umas 52 marmitas quando ele foi no almoço. PF. É, uns PF legal, aí explodiu em 800 crianças, acabou, hein? 800 crianças. Pô, mas cara, também olha onde os idiotas vão lutar, né, cara? Tipo, lá de uma escola. Os novos guerreiros ali, eles eram completamente, assim, inconsequentes, cara. Eles eram praticamente atores, eles não eram, já não eram mais heróis. É, o que o Tony Stark diz, né, que crianças não devem trabalhar como heróis, né? Que eles eram só uns moleques metidos a herói, né? Pô, a Namorita tava com espinha, cara. Espinha, né? Cara, ela tava mais preocupada com a espinha no rosto dela do que, né, que ia lutar com o vilão, entendeu? Eu falo, ah, não, tem espinha. Se vocês repararem, eles mal se defenderam. Eles somente tentaram fugir e a Namorita jogou ele, jogou o Nick em cima de um ônibus escolar. Percebeu, não parou pra pensar no lugar onde ela tava. Eu queria comentar com vocês. Essa explosão do Nitro foi encomendada, né? Isso não foi completamente, assim, acidental, né? Como é que é o nome da mulher? Namorita. É mistura de marmita com namorada, namorada, namorita. Não, eu, cara, isso também pra mim é uma coisa mais ridícula, né? Só porque ela é do mesmo, do povo lá do namoro lá, do príncipe submarino, que é namoro, então ela tem que ser a namorita. Fora mim, ela ainda tem uma namora. Assim, ela é uma personagem meia boca, é uma personagem tosca, bucha, entendeu? Assim, não tinha outro lugar pra ela estar que não fosse aí nos defensores da Terra lá, nos Vingadores, não sei o quê. Esse grupo que ela participava aí, os novos defensores. Mas eu queria saber, a explosão do Nitro foi intencional ou foi acidental? Não, foi bastante intencional, cara. Ele viu, eu tô apanhando, então vamos matar bastante gente. Não, não, mas assim... eu deixo em dúvida, né, cara? Ele fala um negócio. Wolverine, na participação do Wolverine na Guerra Civil, ele tá perseguindo o Nitro. E parece que a explosão do Nitro foi encomendada por um político. Não, não, a explosão do Nitro aconteceu no Velozes e Furiosos, quando ele tava virando a curva, ele apertou, aí aconteceu a explosão do Nitro, que aí o carro foi de 150 para 180, aí ultrapassou o Vin Diesel, aí o Vin Diesel ficou para trás e o cara ganhou a corrida. Lembra do Velozes e Furiosos? O Brian. Pois é, não. Isso que aconteceu naquele jogo lá do PS2, lá. Need for Speed. Isso também. Não, mas parece que, assim, a lei de registro dos heróis já tava sendo estudada. Peraí, explica o que é a lei de registro agora. É que você já começou a falar, isso tá meio complicado. Não. A lei de registro é aquilo que eles queriam fazer durante tanto tempo com os mutantes. Que era registrar qualquer pessoa que tivesse superpoder e alistar no exército, no caso, na SHIELD, pra que eles estivessem sob serviço dos Estados Unidos que eles recebessem um treinamento adequado e não somente sim. Uma criança que foi picada por uma aranha radioativa e decide sair combatendo o crime por aí. Tem que revelar as identidades. Muitos heróis sentiram que a liberdade pública deles está sendo afetada, né? Que muitas vezes tem família. Tá, então agora eu vou polemizar um negócio. Eu acho que a lei não tá errada. A lei dos mutantes era uma coisa. Era que ela queria registrar a pessoa pela raça. A lei de registro dos heróis é a mesma coisa de um policial, cara. Um policial não... Não, cara. Eu não vou sair... Mas tu é um herói, cara. Se tu é um herói, tu tem vários super vilões. Tem uma família, cara. Tipo, eles vão atacar tua família, tá ligado? Uai, se você é um policial, também tem um monte de bandido que tá atrás de você, ué. Tá atrás da sua família, como acontece. Mas são bandidos normais, não são super seres. A lei de registro de heróis... Tá, tudo bem que o Tony Stark apelou. Como a gente vai ver mais pra frente aí, nos atos dele. Agora, o motivo deles terem criado essa lei, ele não tá de tudo errado, não, cara. Tanto que a lei... Uma cuspidela na cara, né, cara? Esse é o motivo. Você foi cuspindo na cara a dele. Uma explosão, cara, que matou 800 crianças, você não acha que é motivo mais que suficiente pra criar uma lei, não? O momento histórico em que a coisa acontece, tá lá, já após 11 de setembro, os Estados Unidos tá aquele caos, aquela cara. Paranoia toda, e de repente eles percebem, não, pô, esse lugar tá infestado de super-heróis, em Nova York deve existir o quê? Uns 500, qualquer um pode explodir a qualquer momento. Eu vou levando... com terrorista, de fora terrorista aqui dentro, que a qualquer momento pode explodir, né, uma escola pode... Interessante com ela, que com essa minissérie, que a Marvel parou de tapar o sol com a peneira com alguns fatos estúpidos que tinha antes da Marvel. Você pega o Hulk, toda vez que o Hulk entra em ação, ele destrói uma cidade. Aí, ele, pouco antes de acontecer a explosão de Stanford, ele tinha derrubado um prédio em Las Vegas, matando 74 pessoas e um cachorro. Pô, isso eu queria ver com vocês também. No caso, vocês e um cachorro? Aí... Ele também matou um cachorro também? Tô. O cachorro. Na verdade, o motivo do matar o cachorro é que desencadeou a confusão. Mas o Hulk, ele foi mandado pro espaço um pouco antes de começar a Guerra Civil, pelo grupo... Saga, né? Planeta Hulk. Isso. Os Illuminates lá, que era o Tony Stark, o Namor, o Reed Richards, o Charles Xavier, o Raio Negro... Raio Negro. Então, eles decidem mandar o Hulk pro espaço. E aí, aliás, aí no início da Guerra Civil, a gente descobre que os Illuminates estão por trás de vários eventos da Marvel, desde a guerra Skrull-Kree lá dos anos 70, né? Eles estão, todo grande evento da Marvel, eles estão por trás aí, né? Tentando... Eles se reúnem, discutem entre si e veem o que é que eles podem usar aquela situação a favor deles. E é justamente esse negócio de mandar o Hulk pro espaço aí que faz com que o grupo se separe. Acho que é aí que eles, né, se desentendem e aí que começa os eventos de Guerra Civil. You're playing with the big boys now. Depois das explosões, a gente vê os heróis ajudando. É, eles estão nos destroços, eles estão procurando se alguém ainda tem alguns sobreviventes, né? É, encontram dando uma busca. Cara, e a gente vê os X-Men, né, lá ajudando e sendo vigiados pelos sentinelas. Já é um prenúncio do que vai acontecer lá. Cara, agora eu não sei se vocês estão com a revista. Essa página dupla, cara, o Homem de Ferro numa página e o Capitão América na outra, com a bandeira dos Estados Unidos no chão aí toda arrebentada, cara, ficou bacana, viu, cara? Tipo assim, já de cara. Foi já já, de cara, já mostrando o que que, né, dando um preview do que vai ser a saga, né? Isso aí. Cada um num lado, cada um numa página. Dois principais ícones dos Vingadores, separados aqui. Isso aí, os dois maiores heróis dos Estados Unidos, né, pelo menos da Marvel. A gente vê várias revoltas, pessoas revoltadas com isso, né? Tendo nos jornais, como igrejas. A gente vê o enterro das crianças e uma mãe revoltada falando com o Steve. Fazer alguma coisa sobre isso. Esqueci de falar que a identidade do Homem de Ferro era conhecida, né? Por isso que ela foi até ele, o Stark. Todo mundo já sabia que ele era o Homem de Ferro. Aquela cusparada, né? A gente vê as pessoas, o público em geral se chocando, a reação do governo sobre aquilo. Isso, e depois a gente tem uma cena do John, né? O Toshimana. Chegando numa boate e ele é atacado e espancado, né? Quase o que aconteceu. Ele é espancado por um grupo de transeuntes que estavam lá. Apesar de não ter nada a ver com o assunto e nem saber do que tinha acontecido, que ele não estava na cidade quando aconteceu, ele é atacado e fica em coma. Só que todo o quarteto tem identidade também que não é secreta, né? É, o quarteto acho mesmo isso, né? Já tornou a identidade pública, né? Isso. E o Johnny sempre foi um playboy que gostava de se exibir e gostava de mostrar pra todo mundo que ele tinha superpoderes e tal. Se achava mais. E aí a gente tem o difícil Baxter, né, com todos os heróis, não todos, faltam alguns, discutindo a lei de registro, né, entre eles o Jaqueta Amarela, o Tony Stark, o Reed, que são importantes, só tá aqui, vocês vão lembrar desses nomes mais pra frente, e a gente vê o Homem-Aranha chegando com o novo uniforme dele, né, cara, e antes dessa saga eu nem sabia que ele tinha um uniforme tecnológico. Que virou babão do Homem de Ferro nessa época, puxa saco mesmo, mas ganhar uma roupa nova com as cores do Homem de Ferro. Isso, e ainda com um bracinho de octopus, né, cara. É. E aí a gente vai pro Porta aviões da SHIELD, né, cara? Que aí a Conan que essa é a parte mais massa da primeira edição. Que é o... Isso aí, ela tá falando com o capitão e manda ele ir falar com os caras que estão contra isso, né? Pra tentar convencer a cadeira que não queiram. E o capitão se revolta, né, cara? Xinga, sai batendo nos Hunter Cap. E surfa num avião. Pois é, bate 20 soldados armados da Chile e foge do porta-aviões escrachado em casa. Cara, seis páginas de porrada, cara. Seis páginas do capitão descendo sarrafo. Tipo, são 20 soldados armados. E a única arma do capitão é um escudo. Isso aí que eu gosto, cara. Seis páginas de porrada, não preciso ficar lendo o balãozinho. O cara que traduziu isso aqui deve ser muito sortudo, né, cara? E aí a gente vê o cara que participou dos Comic Men, cara. O Vigia. Ah, o Vigia. Vigia numa versão totalmente mexicana, né, cara? E ele canta a Chula? Ai, ai, ai, ai! A cara dele tá parecendo que canta Chula, né? Aí o Doutor Estranho já faz, né, a citação, né? A presença dele não é bom presságio. Ah, é que sempre que o Vigia aparece, é aquele que quer registrar uma grande mudança na Terra, né? Uma grande catástrofe. Grandes transformações virão. Aí a gente corta pro Senado, onde senadores e o Homem de Ferro, Reed Richards e Jaqueta Amarela, estão discutindo a lei de registro. Jaqueta Amarela é outro exemplo de erro de tradução, que é traduzido literalmente Jaqueta Amarela. Assim, o nome dele, o original é realmente Yellow Jacket, só que Yellow Jacket não significa Jaqueta Amarela. Ele tem 1 milhão de nomes, né, cara? Não é só Jaqueta Amarela também. Yellow Jacket é uma espécie de vespo de verbo. Mas não traduziram como Jack Amarelo, né, cara? Ai, cara, é assim, né? Quando traduz ao pé da letra, o brasileiro reclama. Quando não traduz, o brasileiro reclama. You're playing with the big boys now. A gente foi pra segunda edição agora, que o nome da segunda edição é Capitão América Fora de Controle. Então já dá pra se imaginar uma coisa bem foda nessa edição. Cara, eu acho assim, na segunda edição, a parte mais ótima da revista toda é a quinta página, terceiro quadrinho. Que dá um close assim, cara, na bunda da mulher roupa. Close da mulher roupa, deve valer aumentar muito a vantagem da revista. Então, assim, a gente tá vendo aí que o Red Richards já tá assim, né, toda já com o projeto de registro, né, cara? O projeto até agora é conhecido só como Projeto 42, né? 42, cara? Quem assistiu aí Mochileiro das Galáxias? É, eu. Pô, 42 é místico, cara. Não é o número lá? Então. É. Só quer pergunta, né, cara? O que é esse número 42? Aí ele fala, desculpe, Susan, mas esse aí quer ter uma informação secreta. É, não, mas assim, acho que... 42 é porque eles o Rio lá, Red Richards, Fita Amarela. Eles pensaram em 100 iniciativas. É, foi o erro que eles... 100 iniciativas para a mudança que eles iam fazer nos Estados Unidos. Se a prisão que eles iam fazer na Zona Fantasma era justamente a do Memória. A meia-noite daquele dia seria aprovada a lei de registro humano e o Capitão América ainda não tinha se entregado, né? Como eles esperavam, não queria se entregar antes da meia-noite. Então começa a caçada pelos que não se registraram. E a gente muda pra uma página do Patriota, todo fodido, sempre caçado por helicópteros da SHIELD, né? Então é o seguinte, se a gente tem na edição anterior 5 páginas do Capitão América descendo o sarrafo, aqui a gente tem 3 páginas do Patriota, entendeu? Que o cara... Basicamente ele tá fugindo, não tá levando sarrafo. Olha a cara dele! Olha a cara dele, tá todo arrebentado. Meia máscara ele tá com. Mordendo beicinho. Com meia máscara. Tá mordendo beicinho com meia máscara. É, meu Deus. E essa fuga dele, essa surra que ele levou, resulta da prisão do Asgardiano, do Hulk Ling e mais 12 minutos que eu não sei quem é. Então, Asgardiano, o dele é o estatura. Que é a Gavinha Arqueira. Isso aí. Aí aparece um quadradinho em outro lugar, né? E o Demolidor perguntando pro. Acho que é o Xavier. Não, é o. Se eles não vão fazer nada pra enxergar isso. É o quê? Caralho, o queixo tá branco aqui. É, bem isso, né, cara? Deu uma narigada nele, né? É verdade. Né? Tirou o nariz. Não, até que a cor ainda passa, né? Agora só o nariz dele aí, que não é nariz de negão, né, velho? E aí o queixo que passa, a porta pro caminhão e tem dois caras dirigindo, que seriam o Capitão América e o... E um soldado qualquer da SHIELD, que parece uma sequência de carro parecida com a de B2. Isso aí. Aí o Capitão mete a porrada nele, faz ele voar pela porta. E o cara que tá atrás, o Falcão, né, pede pro Asgardiano teleportar eles pro abrigo que o Fury arranjou temporariamente pra eles. Que o Fury tava sumido aqui nessa época, né? Cara, e que abrigo, hein? Porra! É, o Capitão fala lá que só agentes de 23º grau conhecem aquilo, né, cara? Aí ele fala Nick Fury. E agora a gente tem a coisa mais chocante desse episódio, que é o Tony Stark meio com uma multidão gigante, e ele diz que alguém vai revelar a identidade dele hoje, que a gente vê o Homem-Aranha chegando. E aí... O Homem-Aranha tira a máscara e fala a seguinte frase: meu nome é Peter Parker e tenho sido Homem-Aranha desde meus 15 anos de idade. O Jameson desmaia. E o senhor Jameson, pá, cai da cadeira, né, cara? Tudo isso, tem que ficar melhor. Agora, pois é, né, cara, essa cena ficou assim, bacana, porque você vê assim, uma das identidades mais bem guardadas do universo Marvel, né, que é do Homem-Aranha. Ai, mais bem guardado. Então, assim, os personagens mais se preocupam em guardar a identidade, revela, aí você, pô, bicho, realmente a Marvel tá disposta a fazer uma parada diferente. Aí vem o que é tudo com o amor dele, cara, pelo amor de Deus, hein? É isso aí que me mata, cara. Mas não existe um amor dele, cara, cala a boca, não existe. Aí são três, a gente começa com o Reed pedindo ajuda pro T'Challa, né, cara, pra entrar pra Resistência. Não aceitam participar, né, só o Bishop, né, que tem uns ideais diferentes, né, cara. Bishop bem no futuro, bem revoltado, né. Bishop tem uma impressão, eu não sei se... É, o Bishop é esse negócio. Eu tenho a impressão, eu não sei se algum de vocês pode me explicar, mas o Bishop não se abrange aos mutantes. Eu tenho a impressão que os X-Men não se registraram. Na verdade, cara, depois... Ó, o que é que acontece? Depois do House of M, né, do Dinastia M, que os mutantes foram reduzidos a 123... a área do o patrimônio do Xavier, aquela área onde ele tinha escola, foi fechado como se fosse um país mutante. Então eles têm, dentro ali daquela área, eles têm soberania. Isso, e esses caras não sendo criados pelos sentinelas, né, cara? Isso, não, é assim, eles não podem, é assim, fora daquele perímetro, eles são vigiados pelo sentinela. Agora, dentro ali, eles não são registrados, eles não são vigiados, eles podem fazer o que eles quiserem ali dentro. Todos os mutantes do mundo, assim, quase todos, né, estão ali dentro. Então a lei não se aplica a eles por causa disso. Porque assim. Ficou bem mais claro agora. Eles estão mais ou menos registrados. São 123 que estão ali dentro. Então, eu vou registrar um pessoal que tá dando um campo de concentração, basicamente falando, né? Por isso que... E aí o Tony vai falar que é uma Frost, né, cara? E pedir ajuda pra gente. Pô, cara, a Emma Frost é foda, né, cara? Ela, assim, ela tem os melhores comentários também. Ela custa aparecer, quando aparece também é pra poder dar uma navalhada. E uma coisa que eu queria comentar, cara, tipo, não tem nada a ver, não tem que comentar isso, que são os heróis da resistência disfarçados, né, cara? Pô, cara, ficou massa, cara. Eu achei interessante. E até tem uma cena meio super-homem, cara, que, tipo, eles saem correndo num beco. Estão num beco, né? Parece que é um terno, assim, parece que eu me dei por baixo. Ele, o Demolidor, colocou a máscara, bem Homem-Aranha também. Ficou bacana, cara. Eu achei que ficou interessante aí. Tipo assim, eles não, apesar da lei de registro, eles não pararam de fazer o que eles faziam, né? Que é salvar as vidas, né? Que é poder continuar sendo heróis, só que sem estar registrado. Que até sai no jornal que eles acabaram com o Sexteto Sinistro, né, cara? Uhum. Eles não podem. E a gente vê também que o Cable entrou pra equipe e eles foram investigar esse coisa que eu acabei de falar, que eles saíram pelo beco e estão em ferro, né, cara? E aí eles são atacados e começa a primeira grande luta. E o Capitão América mostra que ele é um grandissíssimo filho da p... No isso, bom sentido da palavra. Vamos comer. Começar aí de boa, vamos resolver esse problema. O Capitão assusta, cumprimenta ele. Aí ele coloca um dispositivo que desativa a armadura do Homem de Ferro e aí o Capitão mete um gancho de direito na cara do Homem de Ferro. Eu não vou narrar o que pra quem gosta de porradaria... De direito, depois é com o escudo na mão. Hein, Elon? Pra você que gosta de porradaria, essa é assim, a parte que você vai gostar. Isso. Não, a parte que eu acho engraçado, cara, é o Jaqueta Amarelo e o Golias brigando, cara. Tipo, os dois gigantão lá, tá ligado? É. Capitão América dando uma coça arranjada no Tony Stark, tá? Cara, assim, quem imaginaria que o Capitão América, né, bicho, e era aquele cara todo certinho, todo escoteiro. Pô, ele trapaceou, cara, ele trapaceou, ele desativou a armadura. Ah, mas no volume 5, o Capitão América já mostra que ele não é mais tão escoteiro, né? Ele mudou, ele tem que mudar também, né? Que bom, né, cara? Sim, cara, também, tem uma parte, na página 21, aquela hora que o Stark dá um murro na cara do Capitão, cara, ele arregaça a cara do Capitão. Não, eu tenho que comentar isso. O Tony Stark ganhou porque ele trapaceou, entendeu? O Capitão América não, tem dinheiro, né, cara? Não valeu, o Homem-Aranha ajudou. E porque ele tem aí, muito dinheiro, se não tivesse dinheiro, não seria nada. E aí ele meteu a porrada no Capitão até quebrar o arco. O Tony Stark, velho, ele tem uma armadura foda. Se ele cuspir na cara do Capitão América, se ele tivesse ácido na boca, ele podia queimar o Capitão América. Mas o Capitão América, ele tem um super soro, cara. Ele, assim, ele não é o super fodão, mas... Sem armadura, o Tony Stark não é nada. Sem fantasia, o Capitão América é o Capitão América. Ele não sabe nem lutar, cara. Quem? Stark, sei lá, ele se acha com armadura. Personagem não é o Tony Stark, o personagem é o Homem de Ferro. Então o Homem de Ferro está lutando contra o Capitão América. You're playing with the big boys now. Continuando, temos um trovão acompanhado de um relâmpago. Não, peraí, o Capitão América tá apanhando, né? E o Hércules vai recorrendo e pá, é atingindo por um trovão. Cara, que trovão, hein? Se fosse... O trovão já acertou a minha casa. Não é trovão. A árvore. Ou a frase clássica que a Panini criou aqui no Brasil, né, cara? Quando trovões anunciam tempestade, prepare-se para uma guerra, ou coisa assim. Cara, mas assim, não é o trovão que acerta ele, é o relâmpago, né? E quando o raio acerta todo mundo, eles olham e descobrem que o causador de tudo isso é o Thor, tô certo? Isso mesmo. Eu achei engraçado o Demolidor falar, meu Deus, porque, tipo, ele não tá vendo o Thor ali, cara, tipo... E, tipo, é como se ele estivesse olhando pro Thor, assim, ele tá olhando, aí ele fala, meu Deus, aí, tipo, aí depois mostra o Thor numa página inteira. Só que, tipo, você é cego. Machado. Só que é o seguinte... Só que se você acompanha... Machado? Você sabe Thor tem um machado? O Thor tem o quê? Um machado? O Kajima disse que o Thor tem um machado? Ele tem um machado no Ultimate. O importante é o seguinte, o Demolidor não tá vendo, ele vê o Thor por quê? Por causa do batimento cardíaco. Segundo, o Thor, pra quem tava acompanhando, sabe que ele tinha desaparecido depois dos eventos do Ragnarok. Então, assim, o Thor tá desaparecido já tem um bom tempo. Então, quando eles veem o Thor aí, é uma surpresa por quê? Porque tu achava que o Thor tinha morrido, desaparecido, ia depois com o Cuias, né? Então, o que aconteceu com o Thor? Ele entrou no server do Ragnarok e deu pau? Na verdade... Deu lag, ele acabou desistindo. Na verdade, vamos colocar assim, então. Ele entrou no server, voltou com o server e apagou o server todo, junto com todos os personagens, incluindo ele. Ele não tinha assumido como rei de Asgard lá, o Thor? Ele, cara, no Ragnarok, ele deu fim em tudo, né? Passou junto com Vingadores da Queda, então, assim, enquanto acontecia Vingadores da Queda, aconteceu Ragnarok. Aí o Thor resolveu acabar com Asgard, porque ele descobriu que aquilo lá era um ciclo vicioso, então ficava todo mundo voltando, morria e voltava, ele resolveu que era pra acontecer o Ragnarok ali agora e morrer todo mundo. Então morre todo mundo. Quem não sabe a mitologia nórdica, né, cara? Ragnarok é a grande guerra. E é o apocalipse dos Asgardianos. O evento, a aparição do Thor aí tem esse choque por causa disso. Mas a gente vê que não é o Thor porque ele já começa atacando os amigos dele, né, cara? Tipo, o Thor nunca faria isso. Aí ele foi lá, ele apareceu atacando a resistência lá. Aí o Homem de Ferro tem uma parte que ele usa uma arma lá, uma arma sônica, eu acho. E aí começa a lutar contra aquele cara, acho que é o Hércules, alguma coisa assim. Não, ele luta com o Capitão América mesmo. Que ele até estoura os tímpanos dele. Ele destrói a arma do Homem de Ferro. Thor ataca o Golias e mata ele. Aí todo mundo fica chocado por que o Thor fez aquilo, que matou o Golias ali, que essa não é uma atitude típica dele. Aí toda a resistência foge junto com a Susan lá, a Mulher Invisível. Ela só ajuda a resistência a fugir e depois volta pra casa. Ela só faz um campo de força e aí o cara lá teleporta eles. Né? Manta um personagem bacana que é mal aproveitado, viu? Esse poder dele é massa. Viu? E aí a gente vê o Vigia de novo, né, cara? Aí a gente vê o Reed operando o Thor, né? Que a gente vê que ele era um androide Thor, não era o Thor de verdade. Foi criado a partir de um fio de cabelo que o Stark guardava do Thor, né? Essa série a gente descobre os poderes de todo mundo da Marvel, né? Porque o Tony Stark já pensava desde aquela época. Pegar um fio de cabelo pra clonar ele. Assim como o Capitão América também jogou sujo. E aí você vai descobrindo os pecados de todos eles. Sei. Que o Reed desativa o Thor, eles voltam pra base. E o Homem-Aranha começa a questionar se realmente ele escolheu o lado certo. Se depois da morte do Golias, ele realmente tá no lado certo. Se foi o Stark, foi uma boa opção. E pula pra uma cena do velório agora do Golias. Que o Victor adorou, né? Assim. Ele faz. O Victor ficou falando a semana toda dessa piadinha, cara. Piadinha? É assim, o cara tá conversando com o Stark, ele fala, é uma pena que eles não puderam encolher. Eu fico imaginando o quanto que a família dele teve que gastar por essas 38 covas. Então, a grande foca Extreme From Hell dessa edição é que os caras tá do lado do bem ou do mal, depende pra quem você não tá torcendo. Do lado do bem e do mal. Cada um aí tem seu objetivo. Depende do seu ponto de vista. Uhum. Eles vão convocar os Thunderbolts pra se juntarem ao time deles, né, cara? Isso, Tony Stark no final da edição diz que ele tá com um projeto, a batalha final e tal, que é os novos Thunderbolts. Acho que é aí que o negócio precisa desandar. O novo Venom ali, né, cara? Que parece até um Venom novinho ali. É o Escorpião, o antigo Escorpião inimigo do Batman. Que era o Escorpião. Nessa edição que a Susan foge, né? Uhum. Que ela sai do... Ela vai pro lado da resistência com o Capitão. Uma coisa que tem interessante, se eu não me engano, é na revista do Quarteto Fantástico dessa época, Susan vai atrás do Tony pra questionar ele a respeito daquilo que ele tá fazendo. Aí ela fala que Reed sempre teve um atributo muito infantil em relação a tudo, que ela que ele via o Reed, via o Tony como se fosse aquilo que ele queria ser quando crescer. Então, ela tava acusando o Tony de estar manipulando o Reed, de estar manipulando essa influência que que ele tem sobre ele. Que se fosse o Reed sozinho, ele não seguiria o Rototônico. Ah, cara, eu acho que assim, o Reed Richards, ele sempre foi bem racional, cara. Então, assim, ele sempre busca aquilo que tá mais... O comportamento do seu fantástico, do Reed Richards, ele lembra muito do Dr. Manhattan, cara. Do Watchmen, né? Ele, pô, é a racionalidade, cara. Eles têm poder, eles têm que registrar. Ele sempre teve a identidade dele aberta. Então, por que que os outros também não podem ter? Entendeu? Nunca aconteceu nada assim que ele... Ah, também a família dele toda é super poderosa, né, cara? O Homem-Aranha mora com os Vingadores. O Homem-Aranha mora com os Vingadores. Ele também não tem que proteger ninguém. Ele mora com os super-heróis mais poderosos da Terra. E a Tia May, cara? Mora com ele. Mora com ele. Mora lá no prédio dos Vingadores. O Homem-Aranha se revolta, né? Na 5 já começa com a porrada dele do Homem de Ferro e com o Homem de Ferro, entendeu? O Homem de Ferro e o Homem-Aranha brigando. Na revista do Homem-Aranha que revela por que eles estão brigando. A luta começa no Homem-Aranha e continua na Civil War, entendeu? Você não vê o início da luta. Então pra que sair a Civil War vai ficar meio sem sentido ali a luta, né? Pois é, então é assim, é por isso que eu falo. A Civil War, ele é base de eventos pequenos, né? Que estão em outras revistas. Então nesse caso aqui, é bom ler o Homem-Aranha, né? E depois... Que é o Tainin do Homem-Aranha, é Amazing Spider-Man 533. Que aí o Peter Parker descobre qual é o plano do Tony Stark e do Reed Richards, que é mandar os vilões... Os 53 e 54. Pra Zona Fantasma. Nessa hora, ele vai e desiste de apoiar o Tony Stark. E aí ele aperta o foda-se e começa a quebrar todo a sala do Stark. Na verdade, ele faz todo um plano, né? Pra poder sair fora sem se complicar. Só que o Tony Stark já tava sabendo isso aí e preparou pra poder pegar ele. E aí começa a luta deles no Homem-Aranha e continua na Civil War, né? Pô, uma imagem passou igual pra caramba, cara. É a página 7, o primeiro quadrinho. Metade da cara do Homem-Aranha e metade do Stark. E o porradaço do Homem-Aranha na cara do Homem de Ferro. O Homem de Ferro também leva uma coça nessa Civil War, que é brincadeira, né, bicho? Toda já foi todo mundo, né, cara? Ele tá levando uma coça, né, então. E aí ele cai, quebra tudo, e aí chega aqueles vários agentes da SHIELD, né? Começa a tirar feito louco na janela, quebra a janela e o Homem-Aranha foge. Mas aí você perdeu você comentado a cena clássica do cara pular no vidro e dar de cara com o vidro não quebrar, né? O Homem-Aranha pula pra poder atravessar o vidro e pum, dá aquela caralho. Ah, é, que lance meio passarinho, né, cara? Vai. Aí quando está com o sacamento, e vidro de Vingador, vidro reforçado. Era vidro de banco, daquelas portas de banco, que gira, que não tem como estourar. Não, eu acho que o mais forte é aquilo ali, porque mostra o Homem-Aranha todo estatelado com a cara no vidro. Igual uma lagartixa. Mesma coisa, justamente isso, a aparência de uma lagartixa batida na parede. E aí, né, a gente já tem o Thunderbolt em ativa, e o Homem-Aranha fugindo pelo roupa, e aí encontra dois Thunderbolts, né? O Halloween e o... Polichinelo. O cara do ioiô. Polichinelo, o nome do cara é Polichinelo. E ele usa um ioiô. E usa um ioiô. Agora, que moral... You're playing with the big boys now. Então, né, a gente vê a cena do Halloween, do Polichinelo, metendo uma coça foda no Homem-Aranha, né, cara, colocando ele na parede, o cara apertando bolinho. O Peter Parker tá ali, né, bicho. Quando ele resolve fazer alguma coisa, assim, realmente importante, ele vai... Faz com a música aqui do Brasil, né, cara, a versão da música dos Ramones. Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, sempre apanha. Pois é. E pra mim, nessa edição, entra o personagem mais foda também no Guerra Civil, que é o Justiça. Isso aí, a gente vê lá os caras batendo no Homem-Aranha e, de repente, aquele cara com cabeça de abóbora, plá! E dá a obra pra todo lado, né? E o outro cara leva um tiro no meio do crânio. A gente vê botas brancas e quem? Justiceiro. Aparecendo pra salvar o dia. E chega com a minha aranha todo arrebentado. Primeiro chega os dois no quarteto, né? No QG lá. E depois chega ele com o Homem-Aranha todo ensanguentado, todo fodido nos braços, né? E diz... Chama os médicos, né? E o Falcão até questiona o fato de deixarem ele na equipe, só que o Capitão América diz que eles estão em desvantagem numérica e vão ter que botar alguém aqui. Mas nosso lado, desde quando você participa desta equipe, Justiceiro? Desde que o outro lado começou a alistar notórios ladrões assassinos seriais. E aí ele já mostra a opinião dele, né? Tô chamando a mulher invisível, reclamando que a identidade secreta que o Nick Fury arranjou pra ele são de marido e mulher. Aí ela fala, ainda estou aborrecido porque Nick Fury não tem arranjado uma identidade de irmão e irmã pra nós. Fingir que somos um casal é a coisa mais nojenta que já fiz. E ele diz, como acha que eu estou me sentindo, maninha? Você parece a avó da minha última namorada. Então, a gente tem uma cena interessante na página 19, o último quadrinho, que é a Felina, né, cara, com um celular falando com alguém. Mas realmente a gente vai descobrir o que isso vai dar, né? Nós três começa a iniciativa, que é o evento que vai tomar a Marvel depois da Guerra Civil, já mostrando que o Tony Stark pretende colocar um grupo de super-heróis para cada estado americano, todos eles registrados. Uhum. E alguns criados por ele mesmo, Hank Pym. Hank Pym é que foi incumbido da missão de criar novos super-heróis. Sim, que ele cria super-heróis baseados em deuses gregos, né, cara? Um velocista, um arqueiro. Tá, aí a gente vê o justiceiro invadindo o sistema de computadores lá do Tony Stark, né? É difícil o fax, velho. Isso, né? É difícil. Ele tá procurando os planos da 42, da prisão 42, tipo, o Capitão América possa resgatar os heróis que estão presos lá. Isso aí. A gente vê a Susan falar com o Namor, né? Pedir ajuda dele nessa aventura. E ele diz, não. Namor só de sunga, se insinuando pra ele. É, que a gente tem uma história que eles têm um caso, né? Namor e a Susan. A gente tem chegando no quartel-general dos Vingadores Secretos do Capitão, né? A gente tem dois vilões chegando lá pra se alistarem ao grupo deles. E sem nem piscar, o Justiceiro mete bala nele. Essa é a parte que ele rouba a minissérie toda. Só com aquele... O quê? E aí o Capitão América chega pra trás dele, dá um gancho e fala, seu assassino de merda, coloca ele na parede, né? Dá chute na cara, escudada no ombro. E ele grita, lute, seu covarde. E aí o cara fala, não, não contra você. E o Capitão vê, puta que pariu. Vou deixar ele cair mesmo, né? E o Capitão sai todo puto e tira um Justiceiro daqui. A gente corta com uma cena do Doutor Estranho conversando com o Vigia, né? O Vigia pergunta quanto tempo ele vai ficar ali, que ele tá fazendo uma meditação, né? Como é que ele diz que ele tá fazendo. Tá, Doutor Estranho em visão, né? Doutor Estranho em vigia, eu nem participo dessa história. Depois, já com os planos que o Justiceiro conseguiu, eles vão invadir a 42 e quando reparam, tudo, na verdade, já era outra armadilha preparada por Tom. Ele já tava esperando lá com os Vingadores dele pra enfrentar o Capitão na batalha final. E que Vingadores, né, cara? 80% vilão. Pois é. E a gente viu os dois grupos... Aí, né? Sim, olha um pro outro. O Sentinela tava meio já derrotado todos os caras do lado do Capitão. Vamos fingir que essa luta é equilibrada, né? Né? Com o Sentinela. Aí o Capitão fala, mas como você sabia disso? Aí onde ferrou, os caras não são magia, a gente é uma espiã. Que lance que eu falei da Felina no celular, né? A Felina era uma espiã pro lado do Tony. Só que aí vem a explosão de cabeça maior, que o Dr. Pym, o jaqueta amarela, tira a máscara e também tinha um espião. Isso aqui o Dr. Tony fala, Hank, o que você está fazendo? Você acreditava nisso mais do que qualquer um de nós. Só que aí tu vê que não era o Hank Pym, o jaqueta amarela, era o Hulkling, né, cara? Que era o metamorfo dos Jovens Vingadores, que ele pode virar qualquer pessoa, objeto, ou ser. A parte da Civil War 7 é praticamente, até a verdade, só porrada. São duas das 22 páginas, são as 10, são só de porrada dos dois grupos. Eles se teleportam da Zona Fantasma. You're playing with the big boys now. Então, nessa edição a gente tem metade da luta entre os dois lados, até que o Manto, né? Ele teleporta todo mundo pro meio da cidade de Nova York, onde todo mundo vai lutar. E a gente vê lá o Capitão América levando surra do Venom e da Miss Letal, né? Até que a gente vê milhões de sombras de guerreiros vindo do céu, e é o Namor e o exército de Atlantis dele, né, cara? E aí, depois do exército Namor, na outra página já chega o Thor, mais um exército composto por Capitão Marvel e companhia, né, cara? E aí o Thor já chega arrasando, e aí a gente vê o Visão desativando a armadura do Homem de Ferro, e o Capitão América começa a meter a porrada nele, que ele tá com a armadura... O Capitão até fala agora, estou jogando sujo, e a gente vê o Thor indo ajudar o Homem de Ferro quando ele leva uma porrada no meio da face do Hércules, né? Então, parece a edição que a gente também vê o Coisa chegando pra ajudar o pessoal, que o Coisa não tinha aparecido até agora, né? É, não, ele tinha aparecido na janela, que no apartamento da Sil, acho que é, ele faz essa aparição. É, na janela. Vai continuar agora. E a gente tem a grande parte, que eu acho muito foda, o Hércules falando pro Thor, que ele fala, como ousas vestir a carne do filho de Odin? Na revista do Quarteto Fantástico, porque o Coisa, ele nem em nenhum dos lados da guerra e decidiu se mudar pra França. Aí, de uma hora pra outra, ele aparece aqui na edição 7, já dizendo que não ia ficar lá só comendo croissant e tá de volta. E aí, o Hércules se revolta com o Thor falso, né? E pá, mete uma martelada no meio da cara robótica dele. E é circuito voando pra todo lado. Enquanto isso, a gente continua com o Capitão América dando um laçurro no Homem de Ferro. Quando ele vai dar o soco final pra finalizar aquilo, ele é agarrado por vários cidadãos, né? Gritando, segurem ele, sai de perto, hurt. Inclusive, uma cena bem bizarra, que tem uma mulher segurando, a perna do Capitão e ela tá rindo, tipo, ah, tô segurando a perna do Capitão, que feliz. Cara. Depois de todo mundo agarrar o Capitão América, o Capitão para, olha pra cima e vê o que ele fez, né, cara? Inclusive, uma cena muito foda é o escudo caindo no pé dele, assim, aquele olho dele lacrimejando. Aí ele fala, eles estão certos. Nós estamos mais lutando pelo povo, olha pra nós. Estamos só lutando. Aí todo mundo questiona, né, que eles estavam vencendo, porque ele tava desistindo. Aí ele fala, tudo menos o argumento. E eles não estão prendendo o Capitão América. Estão prendendo Steve Rogers, uma coisa muito diferente. Aí eles prendem o Capitão, ele solta a máscara no chão e depois a gente vê o Demolidor. Máscara que depois a gente... E aí acaba a batalha pela guerra civil e a gente vê os heróis lá ajudando a reconstruir a cidade de Nova York, eles destruindo tudo, e a gente vê o Homem de Ferro iniciando a iniciativa, fazendo vários grupos de heróis em vários estados. pra cada estado dos Estados Unidos, pra região de costa a costa. O Homem-Aranha também muda a roupa dele, para de pagar o ferro e bota uma roupa preta, similar ao simbionte. You're playing with the big boys now. Por aqui acaba o podcast de Civil War. Deixa eu completar aqui. Vamos ver. A principal dessa do que aconteceu depois de Civil War foi porque você vê que ela é ao contrário desses do DC, que você acaba sempre ficando em círculos. Civil War acabou e coisa. As mudanças que ela trouxe vai tão reverberando na Marvel. Ela, a lei de resistência, os Vingadores. Tradução do Comic Pod. O Capitão América ainda contra ela, uma perna perdida. O Capitão América Índia e uma perna foi-se. Foi o Shield, no lugar do Nick Fury, e tem toda aquela coisa que você está lançando de Avengers Assemble, eles estão caminhando uma direção. E aí ele foi pra Shield, no lugar do Nick Fury, e tem toda aquela coisa de você estar relançando o DVD. A Veja e Intestino, eles estão caminhando para uma direta. Por mais que essas histórias tenham causado tanta polêmica, você vê que elas estão entrelaçadas, tá, o universo está unido, está unido lá nessas histórias, você vê a coisa progredindo. Por mais que uma coisa ou outra dê um patate, que nem o Retro tem lá e no XQM. Mesmo tendo causado polêmica, que essas instruções, você vê que elas estão casadas. Tatá do universo tá unido. Tá unido nessas histórias. E tá progredindo, porque mais que uma coisa ou outra, tem um cartaz que nem um homem retro tem um latino umbigo nele. Você vê quando eles acabaram com todos aqueles mutantes da Marvel que tinha milhões de mutantes, até naquela saga do Grant Morrison, ele disse que a raça humana estaria extinta em 3 gerações. E de uma hora para outra eles acabam com todas as mudanças. Então você vê que essa lei de resistência seria completamente inviável. Quando vocês viram que acabaram com todos os heróis da Marvel, tinha 2 mutantes ou até naquela saga do Grant Morrison. Ele diz que a raça humana estaria extinta em 3 gerações. E de uma hora para outra, ele acaba com todos os mutantes. Para você ver que essa lei de resistência de sucos seria completamente viados. Isso é essa porrada de universo Marvel. Então já abarca os mutantes da Marvel que a gente... Que eles dessem porradas no universo Marvel. Então as jarras acabaram e chamaram a Jamaica porque a gente consegue. Ok, Mar, desculpa te falar, mas é tipo, a gente não entendeu nada que você falou. You're playing with the big boys now. Considerações finais, vocês devem estar escutando um puta de um chiado de fundo, que eu estou gravando com outro gravador, só esse final. Caiu todo mundo da chamada, não é verdade, Vitor? Não, Vitor? Vitor? Alô? Vitor? Vitor? Meu Deus do céu! O que é isso? Isso é uma nave! Mel!